3153, deixa o controle, Salvador, meu cordial. Gira à esquerda, vou para pelo, desça para 4000 com 1014, pelo Duna para o ILS, 3153. Tem pelo, 3890, táxi via Juliette Alfa, tá bom? Ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, e o ajuste no 0 no 4, bom voo. Request taxi 5757-145, 3 hours, 40 minutes, observation complete. Webjet 5752, taxi via India and Alpha to hold point 1810, hold point tower 118.95, 1810.14, have a good flight, sir. Initial 014, India and Alpha, clear check, as number 1. Affirmative. Under India and Alpha, as number 118.95. Salvador, tá 35, 17 leitor, canal. Canal 33. Para ingresso. Operante da Juliette, tá 35, 17. Posição 1209. Salvador, good morning, web 5752. Web 5722, clear, line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Clear, plane up and take off runway 10, pass 7-3-2. 5953, prossiga. Eu ainda não possuo plano no sistema, poderia confirmar o OBT? Gente, Recife, prepare a PUC para a transição Aracaju, ok? Então, 3597, após a passagem do arpoio da companhia, ingressa Juliette, posição de número 7. Primativa, após a passagem da companhia Juliette, posição 5, posição 3597. Posição 07, ok? Afirmativa, 07, posição 3597. Está autorizado a aproximação ILF. Ciente, autorizado ILS, plantão 99190. 380, bom dia, autorizado a linha em manter pista 10. A linha mantém 10, 3890. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Índia. Mike X-Ray Índia, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota Pátio 1 para o Finger de número 2. Firmando no... Confirme a posição inicial. Posição 12 da área remota Pátio 1 para Finger de número 2. Quem está autorizado o reboque? Reporte passando através do 62, ok? Será feito, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, azul 4069, para Campinas, nível 360, da outra. Azul 4069, bom dia, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, quando intercepta Zulu 16 e segue como rota do plano. Controle 119 decimal 8 e aciona 5054 no transponto. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360. Saída da El, após Leda, depois Bridge. Controle São Paulo 198 e aciona 5054. Decolha da pista 10 com o direito. Afirmativo, protejamento correto, chame pronto pushback, filamento, posição número 1, parte principal, azul 4069. Câmera como pronto, chame filamento, 4069. Gente, no localizador do total 9990, quando baixaram, tem que checar 1189595, câmbio, muito obrigado. Boa. Salvador, bom dia. 5-3-1-6, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Vamos ajustar em 1014, partir para 5000 pelo Duna ILS para pouso. 014, Duna Oi, Salvador, muito bom dia, o total 9990, o ILS nesse momento, baixado e travado. Copiado, total, continue a aproximação, reporte externo. Ciente, continua a aproximação, reporta no externo, total 9990. São 3890, decolou, 21 no controle, 198, bom voo. 198, 3890, boa. Guarulhos 360, copia. Negativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Victor. Controle 119, decimal 8 e aciona 5057 no transponto. 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da cabeceira 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. 198 controle 5057. Cortejamento correto, chame pronto para o pushback selamento, confirme o portão? 5. Gente, chame pronto no 05, gol no meio 07. Chama aí. 0, fui aliás mesmo. Total 9910 em livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10, total 9910. Romeu Tango Índia Bravo, bom dia. Só confirmando, Porto Seguro, uma centena, unido? meio, pés a GL, correto, aguarde cópia. Contamos com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste. E o mesmo autoriza o voo direto para o Romeu Fox 018. Direto então, Romeu Fox 018. Muito obrigado. Autorizado Porto Seguro, 1 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal 9, 5 e aciona 0263 no transponder. Protegimento correto, chame agora a torre em 118 decimal 95 para acionamento táxi de decolagem, um ajuste no 014, bom voo. Na escuta, Mike XR India, passando agora pelo finger de número 6. Frente, continue o reboque, reporte no término no finger 02, Mike XR India. Será feito, obrigado, cara. Zona 53. Web 5722, Kent Taxi Center, frequency 128.8. But if you don't get, try frequency 125.1. Over. Roger, center, 128, decimal 8 is enabled, 125, decimal 1. Thank you, have a nice day, sir. Thank you. 0-5, libera na direita, chamão 219. Libera na direita, 219. Total 9910, bom dia. Táxi Alfa Kilo Pátio 3. Autorizado, vai reportar estabilizado, tá 3153. O controle, tomador 153, 16, solicita pro ar o localizador. Fui para Duna, 3, 5, 3, 16, em descida para 2000 pés, tripe 53, 16. Duna em descida para 3000 pés, tripe 53, 16. Três mil pés ou 2000 pés para o tripe 53, 16, controle? Vamos até 3000. 3000 pés, 3000. Autorizado Recife, nível 390, via Beruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5056 no transponder. Autorizado Recife, nível 390, só confirmando nível 390, ok? Chame pronto, portão meia dúzia, pushback, treinamento, gol no 642. Gol 605, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 104, desça para 8000, a chegada é bom. Para 8000. 4, informação, hotel 360, galeão. Caminho 219 para copiar. 219, obrigado. 5-3. 7, checa o trem, chame a torre. 1-1-8-95, tá? 1-5-3. 8-9-5, tá baixando travado até daqui a pouco. Até. 0 galeão. Salvador, bom dia, tá 3153, tá baixado e travado na ISS, tá 1-0. 3153, bom dia, livre pouso, fica 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0, nós. Livre pouso, tá 3153. Sim, me chamando solo. Felipe, 5-3-1-6, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS. O 1-7-1-5, pronto, copo? Positivo, na escuta. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 1-7. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 1-9-8 e aciona 5-0-6-3 no transponder. Autorizado Brasília, 360, via Perzulu 1-7. Decola da curva direita Gole, Ofito, 5-0-6-3 no transponder, 19-8, controle 1-7. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no gate 1-1, gol 1-7 no sul. Fala Salvador, gol no linha 4-2, para o pushback, acionamento no Irmão, foi o gol no 642, pushback, acionamento no 612. Afirmo. Autorizado, chame táxi, gol no 642. Autorizado, puxa, acionamento para passar para o táxi, gol no 642. Salvador, gol no 897, informação hotel. Duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo, poderia confirmar? 5514, gol no 50, Aracaju. 5514 ainda não possui o seu plano de sistema, poderia confirmar e obter? 00, senhorita, mas deixa mais próximo então. Gente, dentro de alguns instantes estará no meu sistema, assim que eu obtiver o plano, estarei copiando, ok? Desculpa. Para 2000 pés. É para 2000 pés, chegada monta no 60. 60, decola da 1-0, curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9-8 e acena 5061 no transponto. Opa, 360, galeão, decola da 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda, após a posição Leda, Bidev. Upper November 857 e rota do plano de voo. Controle 198, acena 5061, um gol, 1804. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 1-0, gol 1-8-0-4. Vai, chama pronto, 1-8-0-4. Ô, Daniel. Oba! É o Koba, bom voo. Bom voo, garoto, boa. Alô, Salvador, boa noite, 97, informação hotel para Confins. 1-8-9-7, Confins 360, segundo para Copper. Por gentileza, prepare a Dael, Leda Bridge e aguarde Copper. Dela da Brigue na frente do 397. Trip 5-5-4, pronto, cópia, Aracaju no 90. Chega. Autorizado Aracaju, nível de voo 1-90. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1-9-8 e aciona 5-0-7-5 no transponder. Aracaju no 90, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju. 5075, transponder, controle 198, trip 5594. Só confirmando, está no pátio 3. Deu ativo. Sente, chame pronto, pushback, acionamento, trip 5594. Camarada. Só escuta da SR Índia. Afirmativo, no término. Afirmativo, vamos ao término do reboque, gate 2, bom dia, obrigado, cara. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, 3 anos 5-3, entrou na 5-3. Atenção, 3153, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi via Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a Juliette para ingresso. Tá? Paulo Salvador, do 4069, pronto para assistir dentro do estacionamento no Bicha. 01, autorizado, chame táxi, azul 4069. Chama lá, pronto para o táxi, 4069. Paulo Salvador, o voo 642 está com 97 a bordo, turno 3 horas e 13, alternando Salvador para o táxi. Gol no 642, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 4, bom voo. Prestado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, 90, decimal 5, 0 na parte mais 5, no 4. TAM 3153, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, posição de número 9. Após a passagem do Boeing da Gol, Juliette, para o 09, para o 09. Gol no 897, copia? Firmou. Autorizado com FIS nível 360, decola da 10 curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5066 no 3 pontos. Autorizado conforme 360 para com FIS, decola da El, posição Leda, após Leda Bridge, Upper Zulu 16, rota do plano, 198 ao controle. 066, código de transporte, boa noite, 97. Cotejamento correto, confirme apenas o portão? 08. Gente, chame pronto no 08, pushback, acionamento, gol no 897. 897. Salvador, o gol no 642, bom dia. No 642, muito bom dia, observa o pouso do tempo ali, mantém posição no 0. Foi um dia bravo, livre decolagem, 17, vento no 1, 0 graus, 9 nós. Salvador, é o gol 9607 na posição 5 para posicionamento. 9306, obrigado. Autoridade, chame táxi. Quem chama táxi do gol 9607? Paulo Salvador, 353 no meia. 353 no meia, bom dia, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 353 no meia, bom dia. 1-0 graus 9 nós, livre decolagem, pistão no 0. Confirmando o tango, Índia Bravo, decolou os 36, controle 119, decimal 8. 198, tango Índia Bravo, graças. Em Salvador, bom dia, o Papa Tango, tango Índia Bravo, decolado no 17. Tango Índia Bravo, este é o controle Salvador. Prossiga em condições visuais, informe o seu estimado para Ilhéus, o estimado para pouso em Porto Seguro. Time Ilhéus, mais 1h20, Porto Seguro 2h30. É assim, já anotei, chame no Través do Farol da Barra. Para no Través do Farol da Barra, fica bravo. Paulo Salvador, do 4069, autonomia de 4 horas e 30 minutos, 124 no TLB, alternando Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Autorizado táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10245. Este é o Controle Salvador, meu cordial, está em contato o radar. Salvador, muito bom dia, azul 4069, pronto. 4069, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 10, vento 00 graus, 9 noite. Libra, grande, com o azul 4069. Está autorizado aproximação ILS. Está autorizado aproximação ILS para o Gol 1605. Paulo Salvador, é o Gol 1607 com 191 a bordo, autonomia de 0406, alterna Galeão, Pantaro Dakar. Voo 1607, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 1185, ajuste 0014, bom voo. Muito obrigado, Juliette Alfa no ponto de espera 1895, ajustado 1014. Então, bom dia. Autorizado, chama táxi, Gol 804. Chama táxi, Gol 804. Salvador, é o Gol 607. Aproximando a ponte, espera pronto. 607, bom dia, Lima, tem pistão no zero.